agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Mais um programa que eu tenho todo o gosto em trazer à antena, aqui à sua hora de almoço, para lhe fazer companhia. Vamos então ficar com mais fados, mas antes de lá irmos, vou-lhe deixar as portas de ligação pelas quais pode fazer o seu pedido e pelas quais terei todo o gosto em recebê-lo. Já sabe que na nossa página de comentários, que está mesmo no nosso site, www.radioantenaweb.info, há sempre um espacinho para si, para o seu pedido, para o seu comentário, para a sua sugestão. Ou então também tem o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, a caixa de e-mails que aguarda sempre pelo seu pedido. Já sabe que este programa dá a oportunidade de você fazer o seu pedido, sentir a emoção a pulsar em si ao som das cordas de uma guitarra. E eu sugiro-lhe que o faça, sugiro-lhe que nos ouça e que faça o seu pedido, que deixe que nós partilhemos consigo esse momento de tanta emoção. As cordas de uma guitarra podem ser tristes como alegres. É o fado, é a alma portuguesa. Vamos então ficar com três fados. Ana Sofia Varela, que nos traz o fado Alfama. Depois prosseguimos com Há Esta Ausência de Mim, na voz de Beatriz da Conceição. E terminamos com o fado Que Povo É Este, Que Povo, na voz de Vasco Rafael. Três grandes temas, três grandes fados, que eu trago aqui ao Diga Lá ao Senhor Fado, para si, sempre, sempre, em português. Quando Lisboa anoitece como veleiro sem velas, Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece na numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, e a Alfama fica fechada quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, nem fechada em seu desencanto, Alfama cheira. Cheira a pouca solidão, cheira a silêncio magoado, sob a tristeza com o corpo. Alfama não cheira a fado, já tem outra canção. Alfama fado, mas não tenho outra canção. Há esta ausência de mim, esta lenta nostalgia. Há esta noite sem fim, na nossa cama tão fria. a este já não saber se te recuso ou desejo, a este não entender porque me negas um beijo. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Há este riso algemado, como se fosse um queixume. Há este corpo gelado, sem o teu corpo de lume. Há esta boca sedenta, a limitar-me os espaços. Há esta fome violenta, de te prender nos meus braços. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Vazia no mar que ele prova. Depois destes três grandes fados, destas três vozes tão diferentes que interpretam o fado de forma tão sentida, destas guitarras que tocaram para nós, não ficamos por aqui. Vamos ficar com mais um fado, mais três fados, mais três grandes vozes, mais três grandes momentos ao som das cordas da guitarra. Vamos ficar com Fado para esta noite, na voz de Lenita Gentil. Depois ficamos com Chuva, na voz de Marisa. E terminamos esta seleção musical com o Fado Cansaço, na voz da nossa grande Amália Rodrigues. Espero que você, que está de fado, goste deste Diga Lá ao Senhor Fado. Para si, sempre, sempre, em português. Alfazema, o meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cores, colcha de chita com barras de flores e a cabeceira tem um volta esta noite para mim, canto-te um fado no silêncio, se quiser. Mando um recado ao pai, que se costuma deitar ao nosso lado, para não vir hoje. Ao pé da janela aberta, pus duas rosas que estão a tirar, beijos vermelhos sem boca para os dar, sem o teu corpo, minha noite. Pois só é noite para mim ser abraçada nos teus braços, um atrevido. Quero teu corpo sábio neste meu leito vazio de madrugada. Beijo os teus lábios.

espelho quem está. De olhos fixados nos meus, por trás do espelho quem está. Fixados nos meus, alguém que passou por cá e seguiu ao Deus da Ará, deixando os olhos nos meus. Alguém que passou por cá. Seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Quem dorme na minha cama? Misturada nos meus sonhos, alguém morreu nesta cama e lá de longe me chama. Misturada nos meus sonhos, tudo o que faço ou não faço. Outros fizeram assim, tudo o que faço ou não faço. Outros fizeram assim. Cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim. E já sabe que, de facto, chegamos ao fim. Não há outra hipótese. O Diga Lá ao Sr. Fado hoje vai embora, mas amanhã cá está para trazer mais um pouco da alma portuguesa. Vou deixá-lo com dois fados, mas antes disso deixo também a informação que em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para si, para o seu pedido. Ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, a caixa de e-mails está sempre aberta aos seus pedidos, às suas sugestões. Deixe que o coração palpite, deixe que a lágrima ao canto do olho surja, deixe que o fado toque em si as mais belas melodias. Vou deixá-lo com dois fados, fico com Lembro-me de Ti na voz de Alfredo Marceneiro e depois fique com o fado Ladrão Enumerado na voz de José Manuel Barreto. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado de hoje. Tenha um dia muito feliz, uma tarde repleta de boas emoções, de momentos especiais, boas energias e de tudo bom que lhe possa acontecer. O Diga Lá ao Sr. Fado volta amanhã para lhe fazer companhia durante mais um bocadinho da sua hora de almoço e para lhe trazer mais um pouco da pura, verdadeira, bela e muito rica alma portuguesa. Até amanhã, e este foi o Diga Lá ao Sr. Fado aqui na Antena Web, sempre em português. Até lá, até amanhã, e aproveite todo o resto de programação que temos para si. Fique bem. Ao vento assobiando.